Aê, aê. Pra mim é mó satisfação. Tá aqui apresentando esses maloqueiros, tá ligado? Aqui Guerique 12. Aqui DJ Bola 8, rapaz. Satisfação de fazer parte desse time. Sozinhos não. Vários aliados.